noite. Você está ouvindo a Rádio Difusora, ZYM 895, amplitude modulada em 920 kHz. Emissora do Sistema de Comunicação de Picos, empresa do Grupo Elvídio Nunes de Barros. Mais que uma rádio, uma escola de rádio. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Difusora de Picos. Senhor, estou aqui para começar o programa Noite é Nossa. Palavra do dia, Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Boa noite, Picos, boa noite, Piauí. Boa noite, Nordeste, boa noite, Brasil. Estamos começando o programa A Noite é Nossa. Depois da palavra do dia, vamos para uma mensagem de esperança. É hora de ouvir, a reflexão do dia. Que não nos falte bons sentimentos, que nos falte egoísmo, que nos sobre paciência, que não nos falte esperança, que cada caminho escolhido nos reserve boas surpresas, que cada um de nós saiba ouvir cada conselho dado por uma pessoa mais velha, que não nos falte vontade de sorrir, que nenhum de nós se esqueça da força que possui, que não nos falte fé e amor. Você acabou de ouvir Reflexão do Dia. Eu sou o Carlos Godoy e trago para você todos os dias uma palavra de fé e otimismo para a sua vida. Agora vamos nos concentrar. Vai começar o programa A Noite é Nossa com Chagas Vieira. Boa noite, Picos, boa noite, Piauí, boa noite, Nordeste, boa noite, Brasil. Estamos começando o programa A Noite é Nossa. Programa que toca o melhor da música popular brasileira. Trabalhando com a gente dos transmissores, João Beto, o Antônio Felipe. Direção administrativa, Rosa Maria e Leonardo Frotas. Assistência técnica de Reinaldo Silva. Direção geral, Dr. Carlos Luiz. Seleção musical, mixagem, apresentação, Chagas Vieira. Juntos desejamos uma boa noite a todos os nossos amigos. Felicidades, que Deus lhe abençoe e lhe dê saúde, paz e alegria para nós. Beleza, para você. Felicidades, que Deus lhe abençoe. Com a permissão, hoje é sexta-feira, 16 de novembro do ano 2018. Parabéns a todos os nossos amigos aniversariantes de hoje. Parabéns para você. Parabéns para o meu caçula, que está completando 11 meses hoje. É o meu cachorrinho, meu caçula de lá. 11 meses, parabéns para ele também. Com a permissão de Deus e a sua, nós vamos começar o nosso programa. Era arrancado o meu peito, de qualquer jeito essa desilusão. Me enganei com seu jeito de ser, depois que eu amei, trai o meu coração. Tô carente de amor muito ativo, porém vingativo da minha canção. É por isso que eu criei asa e mudei de casa pro pé do balcão. É por isso que eu criei asa e mudei de casa pro pé do balcão. Mulher, liga o rádio. Pra quê, homem? Vai começar o programa No Pé do Balcão. Apresentação, Chagas Vieira e J. Batista. Mentira, rapaz, J. Batista tá caindo. Muito bem, com a permissão de Deus e a sua. É hoje, é hoje, é hoje. Você falou que me amava e eu pensava que o nosso amor não iria se acabar. Agora veja, está tudo acabado. Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar. Agora veja, está tudo acabado. Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar.